6265, bom dia, pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 109, ajuste 9020. Meu repouso na 10 com 1020, 6254. Torre Salvador, muito boa noite, voo 1098, frente da informação Charlie, para Natal, estamos no Mox 019. 098, boa noite, autorizado Salvador São Gonçalo, nível 370, via Presumo 10, decola pista 90, curva esquerda na PUCA, transição de pá, controle 120-8, transponder 5042. Autorizado 370, para Santo Amaro do Amarante, São Gonçalo do Amarante, decola 10, PUCA de pá, 120-8 é o controle, 5042 é o transponder, voo 1090. Salvador, passareira 2024. Passareira 2024, essa é a identificação, mantém nível de voo 190, resposta ideal. 190, assumido, identificação, frente da Charme, voa do nada. Após o obtido, voa estático. Obtido, estático. 2, 2, 2, 4. Obrigado. Boa noite, gol 334, passo 290 para 290. Gol 334, sem identificação, essa até o nível de voo 080, via chegada bom médio 1. 080, via bom médio 1, gol 334, autorizado, está dizendo? Sim, para puxa e fundamento. Autorizado, sim, está dizendo. Autorizado, está dizendo. Solo 40, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, 62, 58. Oceania 074, autorizado 2.000 pés, ajuste 9020. Autorizado a final do procedimento de elétrico, saída da pista 90, resposta estabilizada. Posso falar estabilizado, estou descendo para 2.000, solicito manter a respira até mais próximo, o 6074, nós temos aqui a informação de que o passageiro está passando mal. Autorizado, o 6074, o senhor solicita a assistência no solo? É, nós já solicitamos aí para a empresa, mas quatro reforçais também. Sente. autorizaria voar direto do Nova Presente? Obrigado. Voar direto do Nova, 074. O 6074 tem a poltrona, a idade de passageiro, se é homem ou mulher, e os sintomas? É uma senhora, ela reportou que é diabética e como faz pouco tempo ela não tive aqui nenhum parecer de médico a bordo. Se quiser eu passo pra vocês. Entendi. Obrigado. Polo 334 está presente, está autorizado, dona. Dona, Polo 334. Salvador, boa noite, Polo 972, tem que deixar. Boa noite, Polo 972, eu tenho a identificação da civia chegada com média 1 para o nível de voo 120. Queira, civia com média 1 para 120, voo 972. Através do portão 07, aguardando para seguir o passe. Passaria 2224, autorizado 090. Autorizado 090, despacho. Nome 70, informa o tráfego da Avianca, né? Ela está ingressando por São 612, sinto mesmo finalizar o parqueamento. O senhor deve seguir via parte principal Índia, no ponto de espera. Chave pronto para decolagem. Vamos aguardar o Avianca parquear no 06, após prossegue via Índia e aponta no ponto de espera, gol no 170. Azul 5127, autorizado, descida até 3 mil pés com ajuste na 020. 3 mil na 020. Polo 972, inicia redução de velocidade para 2508. Problema 259, Polo 972. Autorizar a descida até o nível 050. 050334. Passarelo 2224, autorizar a descida até 0620. Até o 060, passarelo 2224. distância 3398, da Charlie. Tá, 3398, a identificação dessa via, chegada com médio 1 para o nível de voo 130. Aqui dessa via, Recife 130. É possível ter a cor de comédia? Você tem um desvio? Não, negativo, senhor. Eu gostaria de manter o comédia. O senhor sai com o número 6 no momento, 3398, mantenha a descida da via. Ok, já descer via. É 074, visual com campo? Afirmo, estabilizado. Chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 395, 6074, obrigado. Salvador, boa noite, voo no 354, informação Bravo, autorização Aracaju. Um minuto, copia Aracaju, no 354. Boa noite. Boa noite, estaciona 6074, passou externo, autorizado. Na linha 074, pouso autorizado, pista 10, vento no 50 graus, 8 horas. Foi autorizado no 0, 6, 0, 6, 4, 7. Copia. Copia, 64. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, via Whisky 33. Subida será Cuca, Jamo, Aracaju, com curva esquerda após a decolagem, pistão 0. Código 5044, 5044 e o controle em 120, decimal 8. Ano 304, autorizado Aracaju, nível 230, aerovia Whisky 33, saída Cuca, Jamo, Aracaju, curva esquerda, transponda 5044, controle 1208. Ano 354, cotejamento correto, chama para congestionamento. 090 em descida, até o 050, voa até 3770 da Gol, antecede o senhor para o pouso. Posição, posso manter até Dona, ou 240 ou mais? Liga para 220, 220 inicialmente, 2224. 220, pode ser. Atingiu 130, o 3398. Já 3398, autorizar a descida até o 090. 090, 3398. 11972, autorizado descida até o nível de voo 070. 070, voo 972. Estabilizado no localizador 5127. Azul 5127, completa final, torre 118, decimal 95, bom pouso. 895. Sarei 2224, vento radar para frequenciamento, esquerda proa 055, limite ao lock. Esquerda proa 055, limite ao lock. 2224. Azul 5127, continua a aproximação, olhando pista livre. Azul 4062, essa é a identificação dessa via chegada com mais de 1 até o nível de voo 100, 100. 100 via, com mais de 1, Azul 4062. Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, liberando a direita, acionar 0074. Salvador, levou 1098 para o TAC. Nosso POB é de Bermão, autonomia de 2 horas e 50 e alterna Fortaleza. A direita via Índia, não pode dispersar, chame pronto para a decolagem. A direita via Índia, chame de pronto para a decolagem com 1098. Azul 5127, ponto autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 8 nós. Autorizada na 10, azul 57. Percebeu? 1020, autorizado elétrico, 3.34. Passarelo 2224, autorizado descida até 3.000 pés com ajuste no 020. Até 3.000 pés com ajuste no 020, 3.34. 1972, autorizado descida para 4.000 pés, ajuste no 020. Para 4.000 pés, 1020, 1972. 3398, autorizado descida até 050. 050, até 3398. Azul 4062, autorizado a descida até 0620. 060, 4062. Nessa pro intercepta o off. Nessa pro intercepta o off. Nessa pro intercepta o off. Nessa pro intercepta o off. Nessa pro intercepta o off. Nessa pro intercepta o off. Nessa pro intercepta o off. Ao 5-2, libere direita, táxi autorizado Alfa, quilo para o parte 3. No parte 3, atente aos sinalizadores da posição prevista 1 no Lima. Libra direita e Alfa, quilo, parte 3 e a prevista 1 no Lima para o azul 5-1-2-7. Gol 1-1-7-0, autorizada decolagem pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 7-9. Completa final, torre 1, no 8, decimal 95, com pouso. 8, 9, 5, 4. Gol 1972, está sob o radar para sequenciamento, esquerda para o 020, limite ao lock. Esquerda para o 020, limite ao lock, 1972. Tinha aproximação, guardando pista livre. Esquerda pista 0, reporta visual, colher. Já está visual dentro para 2010, reportarei o ILS 24. Sai a frente 398, reduzido, pode conseguir descida? Aguarde 398. Sim, só sai reduzido para 200. Teste. 1972, autorizado a descida para 3.000 pés. Ajuste permanece no 020. 3.000 pés, 3.000, 1.972. 3.398 até 4.000 com ajuste no 020. 320, 4.000, 3.000, 3.000. Controle Salvador, muito boa noite, gol na 1.70, na Pucajão, transição de barra. Boa noite, 1.70, contato radar na decolagem, sobre via saída Puco, nível de voo 3.70. Autorizado, subida para o 3.70, gol na 1.70. 1972, complete redução de velocidade 1.80 nós. 160 nós, 1972. 1.354. Ponto autorizado, pista 1.0, vento 1.50 graus, 8.9. Reforço, 10, bom, 3.34. Bruno 972, passe a acertar o curso do lock, direita para o 070. Para o 070, na hora 972. 3398, estação de retorno, aqui é presente para o limitado pelo lock. Já presente para o autorizado até 3.000 descidas. Azul 4062, autorizado 4.000 pés, 1020 é ajuste. 4-020, 4-0. Deixa o 972, autorizado a descida para 2.000 pés. Para 2.000 pés, 972. Passarinho 2224, completa final, chama a torre agora, 1-8, decimal 95, com pulso. 2-0-95, boa noite. Torre de Salvador, passarinho 2224. Passarinho 2224, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, 224. Delência, saiu da pista 1-0, resposta foi Lessa. Sobrevado Delência, que você me passa aí, sobrevado 952. Completa a redução para 1809, informa o tráfego agora na posição de 12 horas, 7 milhas, está no rumo oeste, cruzando 3.600 para 2.000, até 37.800 na velocidade de pouso. Solo 57, libera a direita, táxi autorizado, alfa quilo para o Paz 3, o Paz 3 atente aos sinalizadores, posição prevista é a 2 Romeu. É alfa quilo, Paz 3, 2 Romeu, obrigado. O 1970 autorizado direto, posição de par. Direto de par com 1170, boa noite, obrigado. Então, 3398, nesta fruta, acerta o lote. Não, pra gente falar ali de IRS, 3398. Pode manter 2.000? Autorizado 2.000. Azul 4062, passou o retorno de sequenciamento, esquerda para 0.20, limite ao lote, autorizado descida para 3.000, inicia a redução de velocidade para 1.80 lote. Esquerda 0.20, 1.80 velocidade. Descendo para 4? Até 3.000. Ajuste 1.020. 3.020. Consegue a nossa escuta, 098. Condições de agilizar as manobras para decolar 5, autorizado pela torre. Forma de cara, sistema ativo, 098. Sim, já guarda a autorização. Escuta. 1972, me escuta. Salvador, voo 354 para início táxi, do AB 156, autonomia 2 horas 17 minutos, contando a receita. Cliente, aguarde para autorizar o táxi até o ponto de espera, via Índia, ponto de espera, chama essa frequência para decorrer. Salvador, pronto no ponto de espera, 1354. 098, aguarde mais alguns instantes para decorrer. Olha, 098. Nossa, 145, secundária, 126, decimal 85, por voo. Ok, vamos chamar o 2545 e o 2085. Muito bom, boa noite. 643, atende a sinalizador. Alfa Kilo, pátio 13, seguirá a bolinha 2224. Usou 4062. 4062, autorizado 2000, autorizado a final do procedimento, resposta a folha. Certo, já está feio, é, só está 5 milhas agora do tráfego que antecede, chama a torre 118, decimal 95, da pouso. Muito grande, boa noite, passa a folha. Fono 973, fono autorizado, pista 0-0-6-0-79. Fono 0-0-0-9-7-3. Passarei 2224, escuta. Ótimo. Aero informou que o fiscal estava finalizando ali a sinalização da aeronave da Gol, ali próximo à aeronave, vai ficar próximo à aeronave do senhor, pediu para aguardar um taxiamentamente, que logo seguido fará o taxiamento do senhor. Afirmativo, a gente está seguindo lentamente aqui até o ingresso no 3-2-2-2-4. 3-2-3-3-9-8. 3-3-9-8, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Uno 972, salão 03, libera a direita, táxi, alfa, quilo para o Paz 3. Paz 3, atende aos sinalizadores. Libera a direita, alfa, quilo, Paz 3, Lama 73. Dessa via chegada com Med Ono para o nível de voo 050. Descendo via com Med Ono para o nível 050, voo 1222. Azul 4062, chama a torre 119, decimal 95, bom pouso. Obrigado, bom dia, boa noite, 995. Salvador, boa noite, Azul 4062, estabilizado. Azul 4062, boa noite, continua a aproximação, guardando o pista livre. Guardado. Tem uma previsão, senhoria, tá por 1098? Agora no 098, está na curtíssima, ali mantém a pista no 0. Ali mantém a pista no 0, vamos 098. Solo 05, libere a direita, observe o táxi do Boeing da Gol e após Alfa GLS Portão 2. Alfa GLS Portão 2, tá 3398. 2228. 098, autorizada a decolagem, pista 10, vento no 60 graus 7 nós. Autorizada a decolagem, com 098. Ouro 354, ponto, ponto, ponto no ponto de fera da 10. Seguinte no 354. Prevista a 1 no meu. Ok, tá ingressando batida. Azul 4062, pouso autorizado, pista 10, vento no 50 graus, 7 nós. Repouso, azul 4062. Uno 098, decolou 07, controle Salvador, 120, decolou 8. 1208, obrigado, ótimo serviço, até a próxima. Boa noite, gol 1098, decola, cruza 1500, está com a banda esquerda e está a formação. Leste livre de Zizão 098, está em contato radar, subida até nível de voo 370, após Zizão, rua Jama. Positivo, após Zizão, direto Jama, autorizado 370, sem inscrição. Muito obrigado, senhor. Autorizado a linha e mantém pistola 0. A linha mantém pistola 0, voo 354. Solo 09, libere a direita, táxi autorizado Alfa Kilo para o Pátio 3, Pátio 3 atende aos sinalizadores. Primeira direita, Alfa Kilo, azul 4062. Zona 354, decola Zona 1, controle Salvador, no 208. No 208, 354, uma boa. Salvador, boa noite, Zona 354. Olhecha 354, contato radar, sob vista da PUCA, nível de voo 230. E a PUCA BC0, no 354. Autorizado a nível de voo 190 e voa Conde da Presente. Conde da Presente a 190, voo no 354. Voo 1098, chama voo no 125, frequência 126, decimal 85, secundária 2545, com voo. 1285, 2545, voo 1098, obrigado, uma excelente semana. Autorizado 2000, ajuste 9020, autorizado final do procedimento, é constabilizado. 1020, no ajuste autorizado para 2000, vai reportar estabilizado na final 1228. 228, estabilizado ILS X-Ray. Bom, 228, completa final, torre 118.95, Raposo. Completa, 118.95, grato, 1228. Torre Salvador, gol 1228, final da ILS X-Ray 10. 1238, ponto autorizado, pistão no 0, vento no 60 graus, 7 nós. Pouso autorizado no 0, gol 1228. Bom dia, passarinho, pronto para a cópia. Cópia, 7 da Charlie. Autorizado conquista, nível de voo no 80, conforme a do plano. Subida Aderuno LF, com curva à direita. Código, aguarde código transponder e o controle em 120, decimal 8. Autorizado, vitória da conquista, nível 180, saída Aderuno, transição LF, com curva à direita, aguarde transponder e controle em 1208. Passarei 2228. Passarei 2228, estou pegando correto, para o puxacionamento. Tá, para o puxacionamento, passarei 2228. Autorizado descida até 060 e na prova do Alfa Romeo 363. Autorizado descida, descida para 060 na prova do Alfa Romeo 363. Bruno 354. Bruno 354, serviço radar está encerrado agora, afastado de Salvador, 58 milhas nordeste, chama controle Aracaju, frequência 1203. 1203, uma boa noite, boa tarde. Soma 23, Ribeiro direita, táxi autorizado Alfa Kilo para corrigindo Alfa Juliette portão 4. Liberando a direita, Alfa Juliette portão 04, voo 1228. taxi para estacionamento. Autorizado, chama para o táxi, passarinho. Autorizado, chama para o táxi, passarinho, 3221. Salvador, cordial boa noite, passageiro 2222 para Charlie. Boa noite, 2222, bom dia, mano. É posto de agressiva, está tudo de novo. Positivo, confere. Obrigado por encurtar a van, estamos direto. Estamos descendo para o 110 inicialmente, ok, controle? Autorizando até os 50. Até os 50. Salvador, passageiro 2228, TLB é 48, são 4 horas e 5 de autonomia, Alvena Salvador para o táxi. Táxi Índia, ponto de espera, chama essa frequência para decolagem. Táxi via Índia, chamará no ponto de espera e monitora nessa frequência.